para quem gosta de ler e para quem gosta de escrever. Betacast! Oh, encerra logo o programa, já estão assim se enrolando. O podcast da Liga dos Betas do Near Fanfiction. Daqui a pouco vai entrar. Ah, é Trump, Bolsonaro, Dilma, foi golpe, não foi? Que Deus abençoe essa nação. Saudações, amigos ouvintes. Cá estamos mais uma vez ao vivo para todo o Brasil. É, tudo bem, não é ao vivo, mas o espírito é esse. Para trazer para vocês mais um episódio maravilhoso, sensacional, magnífico do nosso programa BetaCast. Só um puxa-saquismo, meu Deus do céu. Sensacionalista, né, esse narrador. Bom, o meu nome é Maicon, para quem não conhece. Também sou conhecido aí como True Blue na comunidade NIA, lá no nosso site, maravilhoso, sensacional. E eu estarei nesse episódio aqui trazendo um conteúdo bacana para vocês e tentando conduzir o melhor bate-papo possível. Amém. Bom, amém? Sem mais delongas, vou apresentar os nossos navegantes nessa rodada do BetaCast, que estarão nos ajudando. E a primeira, nossa anfitriã mais amável de todas, sem dúvida, Ellen Ganzaroli. Puxa saco. Olá, povo. Eu te amo. Olá. Tudo bem com vocês? É, tudo ótimo. Tô dando oi pra câmera aqui. É, isso não vai ser. É um programa de áudio. É um programa de áudio, ninguém vai ver isso. Não, o que vale é a intenção. É, o que vale é a intenção. Hoje também vamos contar com a presença do nosso convidado ilustríssimo. Eu fico até surpreso de como ele teve um tempinho na agenda aí para o nosso humilde programa. Eu arrumei um tempo entre fazer nada e nada para estar aqui. Bom, é claro que eu tô falando do Douglas, ou DG, como eu costumo chamar, nosso amiguinho. Diga olá pras pessoas, DG. Olá, pessoinhas, eu não vi vocês por aqui. Ficou tão natural. Bom, o desespero de se chegar nos finalmente não poderia ser um título melhor pra esse programa. Tá bem sugestivo, vou confessar, é tá bem sugestivo isso aí. Né? O desespero de se chegar aos finalmente. As pessoas não sabem aproveitar os entremeios, né? As preliminares ali, todo mundo quer chegar no finalmente muito rápido. Tá estranho. Às vezes o carinho é bom. Pois bem, eu confesso que eu estava ansiosíssimo para tratar do tema desta semana, porque hoje a gente vai falar nada mais, nada menos do que a construção do arco histórico. Sim, um dos pontos mais importantes, e para mim, se não o mais importante, das histórias em geral é a construção do arco histórico. Afinal, quem não se derrete por uma história bem construidinha, hein? Com certeza. Bom, eu dividi esse assunto em alguns tópicos, com partes bem separadinhas para ficar fácil de entender e tal. E então, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre o planejamento do arco, né? Sem mais delongas, a gente vai falar sobre os motivos e as consequências que o arco traz, né? Porque são coisas fundamentais que a gente tem que ter em mente. Então, assim, o arco histórico não é necessariamente composto pelo objetivo principal da história como um todo. Ou seja, ele não precisa ter o objetivo final da história. Ele pode ser um objetivo paralelo, entendeu? Só um desfecho secundário ou simplesmente um desfio na história que acrescente nos personagens ou no universo de maneira geral. Então, sabendo isso, a gente, ao construir um arco histórico, a gente precisa ter em mente duas perguntas. Que são... Tá, eu vou falar a primeira aqui então pro pessoal. A primeira pergunta que a gente tem que ter em mente é a seguinte. O que causou este arco? Por qual motivo, razão ou circunstância esse arco deve acontecer? E o segundo é que, tipo, qual é o impacto do arco pros personagens ou pra história? O que isso influencia no universo e no enredo principal? Bom, então, quando a gente tem essas duas perguntas principais, esses dois pontos principais em mente, a construção do arco histórico de maneira geral, ele se torna mais fácil. Porque se a gente sabe o que começou e o que a gente quer causar com o arco que está elaborando, isso torna o planejamento muito mais linear e menos perdido. Afinal, terá uma definição clara do que precisa fazer para ter os resultados desejados, né, de maneira geral. Sem dúvida. Sobre a primeira pergunta, eu gostaria de fazer uns comentários aqui, então, já, né, logo de cara, assim. Bom, não é uma regra, Mas geralmente, os escritores, eles costumam escrever um arco histórico em 3 atos. Tipo como acontece, né, nos teatros, nas peças teatrais, que eles dividem em atos, né? Isso acontece também geralmente nas histórias, mesmo que de forma intuitiva. E eu não vou entrar em detalhes agora, porque ainda tem muito chão aí pela frente nesse betacast de hoje aí. Mas é interessante a gente saber, lá pro final do primeiro ato, geralmente, alguma reviravolta sempre acontece. Então, a história tá caminhando, tem o seu começo, aí quando tá chegando no finalzinho do primeiro ato, alguma reviravolta acontece, né? Alguma treta, assim, vamos dizer, que desestabiliza a vida do personagem principal. E é isso que, a princípio, liga o motor pro enredo da história andar. E é o que geralmente a gente costuma chamar de evento-chave. Então, esse evento-chave aí que faz causar o arco histórico. Legal, legal. Sobre a pergunta 2, não dá para falar de um personagem sem levar em consideração o mundo que o cerca. Da mesma maneira, assim como a asa, bater da asa de uma borboleta que causa um furacão, como dizendo a borboleta, as ações do seu personagem, por menores que sejam, têm impacto no mundo ao redor. Você não pode fazer uma coisa que não vai afetar nada a ninguém. Entendeu? Sem dúvida. Uhum. Isso é um problema que às vezes eu vejo muito nas fanfics. O cara passa por uma tragédia, tipo, sei lá, perder os pais, e a vida segue, tipo, normalmente. Como se nada tivesse acontecido, né? Ou o autor, às vezes, também cria uma série de circunstâncias para trazer a história de volta pro que ela tava antes. Tipo, como ele tem muito medo de mudar o que tá estabelecido, ele reverte tudo antes do próximo arco. Uhum. Sabe, é a desculpa do Dragon Ball. É você criar as esferas do dragão para poder trazer de volta para o personagem que você matou. Exatamente. Tá na hora de voltar esses personagens? Então eu vou trazer aqui. É a melhor desculpa. O Akira Toriyama era um gênio. Sério, ele era um gênio. Porque ele fazia o que queria. Ele podia fazer o que quisesse com o mangá, que ele tinha desculpa das esferas do dragão pra mudar absolutamente tudo. Bom, tendo esses tópicos em mente, esses dois pontos principais que a gente apontou, a gente pode avançar pro ponto crucial, pro ponto chave, né, do nosso tema de hoje, que é a construção do arco propriamente dito, além do planejamento, né? E eu dividi esse assunto em algumas partes. Vou deixar a Ellen começar aqui a explanação do nosso conteúdo. Faça as honras, Ellen. Tá bom, sobrou pra mim, né? Logo de cara. Bom, vamos lá então. A parte 1 vem falando sobre a vida cotidiana. Geralmente, essa parte permeia as primeiras páginas e até em alguns casos os primeiros capítulos das histórias, das fanfics, onde o personagem ainda está lá na sua vida medíocrezinha, na sua vidinha ordinária. E é importante salientar que aqui estão os principais alicerces dos seus personagens, pois é onde você apresenta como ele comumente é, o que ele pensa, como que ele reage, como que ele se comporta. E sendo assim, é um período importante para dar mais vida, vamos dizer assim, aos personagens. Tem uma autora, ela é a KM Wayland, e eu conheci ela enquanto eu pesquisava alguns textos na internet que falassem justamente sobre arco histórico, para um dos posts que eu tava fazendo, pro blog da Liga. E ela cita vários elementos que devem existir no arco do personagem e, consequentemente, no arco histórico. E ela diz que a gente deve aproveitar bem esses primeiros capítulos para a gente poder apresentar os nossos personagens ao leitor. Sim, ela até cita, né? Ela fala do mundo normal, que é o mundo no qual ele vive, né? Igual eu já comentei, os hábitos que ele tem, as crenças iniciais, tudo isso. E ela ressalta, inclusive, que nesse início, a gente não deve ter muita ação na história, a gente não deve colocar o conflito da história logo de cara. Porque senão a gente perde a oportunidade de fazer com que o leitor conheça bem sobre quem ele está lendo. Eu tenho um exemplo perfeito para isso. Uhum. Quando eu fui na Bienal do Livro aqui no Rio, eu tava passando todos os stands e tinha os stands, um stand que era aquele stand de escritor indie, por assim dizer. O cara que escreveu e publicou o próprio... Independente. E escreveu e publicou o próprio livro. Na empolgação, porque eu conversei com o autor tava super empolgado, eu fiquei super empolgado também, eu cometi um erro de principiante de comprar o livro. Eu não vou citar nome de livro, não vou citar nome de autor, porque o cara se esforçou. Mas eu abri o livro para ler quando eu cheguei em casa, e gente, que horror! A história corria de uma maneira... Nas quatro primeiras páginas, já tava pegando fogo na vila, já a guria já tava correndo, os pais dela já estavam mortos, morrendo. Quer dizer, a mãe já tinha morrido e o pai tava fugindo. É, gente, então, surreal tá, isso. Gente, o que tá acontecendo aqui? Para, não sei nem o nome da protagonista ainda. Calma. Esse é aquele livro que você comentou comigo, da tatuagem de tridente? Tatuagem de tridente, olhos policromáticos, tudo que tem tá uma fanfic ruim. Então, e assim, só pra eu concluir, e isso igual você tá falando, Douglas, pode complicar, igual você comentou, a continuidade da história mais pra frente, porque aí você não sabe nem quem que é o personagem, não sabe do que trata. Sim, a vida dele, e, né? E então... o que acontece quando você faz isso? Você não tem um tempo pra você se conectar emocionalmente. Emocionalmente. As crianças estavam lá pegando fogo e eu não tava nem aí. Aham. Sabe? Porque, tipo, quem são você eles? Você não se importa com os personagens só, ainda, eles né? Eles não você... são ninguém, não me deram tempo pra eu me identificar emocionalmente com eles e pensar assim, não, por favor, não mate eles. Eu gosto deles. Não, não teve tempo pra isso. Não, não rolou nada, né? Não rolou aquela química. Não rolou química, não deu tempo pra isso. E aquele negócio, né? Como que você vai apresentar uma problemática pro leitor se ele nem conhece direito os personagens? E o mundo? Não tem cabimento isso. Que lugar é aquele que tá sendo queimado? Por que que ele é importante? Porque isso é relevante pra minha vida. É, exatamente. Tudo é igual nessa minha aldeia. Sempre está nessa mesma paz. De manhã todos se levantam, prontos pra dizer: bonjour! Bonjour! Bonjour! Bonjour! Bonjour! Eu quero mais que a vida me tenha. Tá, então vamos seguir em frente. Depois de você fazer o seu início bonitinho, de escrever o mundo normal, de escrever seu personagem em um âmbito ordinário, ordinário não é uma palavra ofensiva, tá, gente? Ordinário de comum. É. Exato. Chega aquele momento que o seu personagem se pergunta, peraí, o que que houve aqui? E é aqui que... uma mudança ocorre, é aqui que algo acontece que desequilibra a rotina. Não precisa ser algo muito grande, pode ser uma pequena sugestão, pera, isso aqui tá fora do normal. E é isso que faz o personagem sair da zona de conforto, entende? É esse momento onde a casa da garota pega fogo, a vila pega fogo, que não devia estar no começo, devia estar umas páginas depois. Pra gente começar a sentir que houve uma mudança aqui, o que tá acontecendo? Tipo, as coisas estão começando a desandar. Porque a história não é uma história sem conflito. E nesse momento, o status quo é quebrado, sabe? Ele é perturbado. Você quebra o que estava acontecendo comumente. E é aqui que... É, você quebra a rotina, né? Isso, personagem. Você quebra a rotina. Primeiro, a ideia é apresentar toda uma rotina, um hábito, uma sequência de fatos e tal. E quando o leitor se acostuma com isso, vem um meteoro e bam. Ah! Não é nada disso. Esse aí ponto, queima a criança, é mata... Esse ponto é importante, que é aqui que... você agarra os leitores. É aqui que o leitor diz, opa, isso aqui é legal, eu vou ver, eu quero saber o que acontece a seguir. Esse ponto é importantíssimo. Sabe? É aqui que o leitor decide, ok, eu vou continuar a ler essa história. Ou então, quer saber? Não me interessou, vou partir para outra. Por isso que é tão importante trabalhar nessa mudança de paradigma. E atrelado a isso, eu acho legal salientar que esse desequilíbrio da rotina pode ser causado por um fator externo, tipo tragédia, mudança de status social, tipo promoção, demissão, coisas assim. E também pode ter a ver com algo interior ao personagem. É, busca espiritual, decisão que tomou, uma promessa, uma condição que foi estabelecida a ele ou que ele estabeleceu a si mesmo. Entre vários outros exemplos, a motivação do arco histórico, principalmente quando o enredo principal já está em curso e as metas já foram estabelecidas, é muito importante para que a história não acabe castigando a si mesmo, sabe? Com momentos de incoerência, os momentos maçantes que não tem nada a ver, que parecem fora de lugar, onde o arco acaba tipo, sendo interrompido. E condena o interesse do leitor sobre a história como um todo. Você mata a história por colocar um momento fora de lugar, ali, uma coisa que tá deslocada, um filler, para assim dizer. Eu vim buscar meu pai. Por favor, solte-o. Não vê que ele está doente? Ele não devia ter invadido. Mas ele pode morrer. Por favor, eu faço o que quiser. Não há nada que possa fazer. Ele é meu prisioneiro. Oh, deve haver algum jeito de eu... Espere! Eu fico no lugar dele. Você! Você quer que eu aprenda? Ela não sabe o que está fazendo. Se eu ficar, você deixa ir? Deixo. Mas deve prometer que vai ficar para sempre. A gente começou então falando da primeira parte do mundinho normal que o nosso personagem vivia e pá, aconteceu um problema. Aí a gente chega na outra parte então, que é a parte 3 que eu vou comentar agora. Algum tipo de treta aconteceu que desestabilizou o mundo normal, igual a gente comentou, do nosso personagem. Então é aí que a aventura dele começa, logicamente. Os personagens eles vão começar o quê? A sentir as mudanças, as influências do arco histórico como um todo. Eles vão começar a sentir as consequências lá do problema que aconteceu. Ou se foi a promoção do emprego, ou a demissão, ou se ele conheceu um personagem que ele odeia e quer se livrar dele. Ele vai ter que lidar com essas consequências aí como um todo. E as alterações da personalidade do personagem, elas vão brotando, sim, sutilmente. Da mesma maneira que, de alguma forma, o universo e o objetivo final da história acabam por ser atingidos pelos acontecimentos daquele arco histórico. Em outras palavras, a maneira como o nosso personagem enxerga o mundo dele, as verdades em que ele acredita, igual a gente comentou anteriormente, elas vão se transformando no decorrer da história. Aí você pode perguntar assim pra mim agora. Ah, Ellen, mas nem toda história o personagem precisa aprender uma lição ou algo do tipo. Aí eu vou ter que concordar com você, isso é verdade. Mas vale lembrar que a maioria dos arcos históricos dos personagens que existem por aí, nas histórias do presente, do passado e do futuro que virão, elas são justamente sobre mudanças. Mudanças na vida do personagem principal. Ele muda de alguma forma. Então a gente vai esquecer um pouquinho as exceções e a gente vai focar nesse tipo de história, que é o arco de mudança. E no arco de mudança, as mudanças elas vão aparecendo sutilmente de acordo com o decorrer da história. Então, por exemplo, se o nosso personagem ele era ruim no começo, então alguma coisa vai acontecer e no decorrer da história ele vai se transformando, ele vai ficando bom. É tipo, ou por mais exemplo, ruim ainda. Ou mais ruim, exatamente. Se a gente pegar, por exemplo, a história da Bela e a Fera. A Fera, ela era meio amarga, vamos dizer assim. Sim. Ela não gostava muito de contato humano, mas ela precisava para quebrar a maldição. E aí, com o decorrer da história, por causa da influência da Bela, que a Bela foi o evento que mudou a vida dele, ele vai se transformando, ele vai ficando com o coração mais manso. Até finalmente quando se libertar. Ele foi bom e delicado, mas era mal e era tão mal educado. Foi tão gentil e tão cortês, por que será que não notei nenhuma vez? Um príncipe encantado. É tipo, justamente nesse ponto de mudança do arco histórico, das influências do que o arco histórico tem no personagem, que é quando a gente se dá conta que tem alguma coisa acontecendo na história de verdade, né? Porque é nesse ponto que os leitores ficam entusiasmados com a história e querem saber o que vai acontecer depois, e depois, e depois. E é esse depois que vai nos levar na parte 4 do nosso assunto. É os finalmente? Que é o clímax do arco. É os finalmente. Os finalmente. Finalmente. O pessoal quer chegar no primeiro capítulo, mas não dá, gente. É, o pessoal fica muito, muito entusiasmado para chegar no finalmente. Uhum. O clímax do arco, aqui no caso, é onde acontece o baque superior que é dado no personagem. E o que acontece aqui é tipo um nível nunca antes visto na história, grande, e vai mudar tudo no universo e no personagem em si, no protagonista ou no personagem que está participando do arco. Então, sendo assim, os acontecimentos do clímax do arco não podem ser ignorados. Mesmo se o personagem e o universo continuar o mesmo, as razões para isso acontecer precisam ser bem delineadas. Porque as experiências do arco histórico não devem e nem podem ser descartadas da trama como um todo. Então a gente pode falar como o evento contido no clímax, pode ser a morte de um determinado personagem importante, a separação de um casal, falência, nascimento de um bebê, dentre outras coisas. Esses acontecimentos devem permear os eventos que sucedem o ocorrido. E como mesmo depois de passado muito tempo na história, as consequências desses eventos ainda aparecem em momentos pontuais, ou como o trauma daquele momento circunda fortemente o personagem até mesmo tempos depois. Eu gostaria de adicionar uma parte 4 e meio aqui, para dizer que o clímax não precisa necessariamente ser um acontecimento ruim. Porque de tudo que você citou, só o nascimento de uma criança era algo bom. E pode ser coisa de depende boa. Da criança. É que ele tá malvado hoje. Você pode ter citado a criança anticristo, né? Mas tipo, pode ser tipo, o nascimento de uma criança não anticristo. Um casamento pode ser um clímax de arco. E até mesmo um divórcio, dependendo de quem é a pessoa, né? Se for bom pra ela. Como diria Joelma, tem gente que a gente se livra, né? Ah, deixa eu fazer um PS aqui também. Deixa eu fazer um PS. Deus queira que os eventos do clímax sejam sempre coisa boa, né? Porque já pensou, você lê o livro inteiro pra chegar na parte do finalmente da só história drama, desgraça, ah, não, eu sou a rainha do drama. Morte. Eu gosto de desgraça. A drama queen. Eu escrevi, não sou quase Shonda Rhimes. Que horror, credo. Não gostamos daquilo que nunca entendemos. Esse monstro pode até nos devorar. Traga um Eu sabia que não devíamos ter esperança. Talvez fosse melhor que ela nunca tivesse aparecido aqui. Será possível? Será ela? Sacre bleu! Invasores! Intrusos! E eles no espelho. Avise o amo. Se é luta que eles querem, estamos preparados. Quem está comigo? Estamos juntos agora. Tudo vai acabar bem. Vai ver. E ao menos eu posso ver você uma última vez. Por favor, não me deixe. Eu te amo. E depois de desenvolver o clímax, né, de chegar ao clímax do arco do literário, a gente pode ir para a parte 5, que é tipo depois da tempestade ou as consequências do arco como um todo, que é a área onde a história retorna brevemente para o estado 1, para o estado de repouso, onde os personagens veem o impacto das histórias no seu cotidiano de novo, né? Uhum. A mudança do que acontece com os personagens depois do arco histórico ter chegado ao seu fim. Ah, então, eu vou falar de novo, vou fazer uma merchanzinha básica de novo sobre a KM Wayland aqui, de novo. Nessa parte do clímax, é interessante o que ela diz lá no site dela. Ela fala que o que acontece depois do clímax, que é o que a gente pode chamar de resolução do arco histórico, além de completar a trama toda, também é uma oportunidade de deixar os leitores se despedirem dos personagens e da própria história, saca? É tipo, se a história terminasse imediatamente após o clímax, que é uma série de cenas geralmente pesada na história, vamos combinar? Sim, sim. Como o leitor ia conseguir processar os últimos acontecimentos que ele acabou de ler? Então, essa parte das consequências, da resolução, é importante para isso também. Para proporcionar um último momento de relaxamento antes do fim da história. Para que, além das consequências finais poderem ser mostradas, os nossos leitores também possam se preparar emocionalmente e psicologicamente. Para dizer tchau à história. Para fazer uma preparação espiritual aí para dizer tchau para a história. E eu gostaria de colocar que o final do arco não precisa ser o final da história. Então, é bom para a história que trabalha com o sistema de arcos e sagas. Sagas, exatamente. Para você mastigar o que aconteceu, para você absorver o que aconteceu e se preparar para o próximo round. Meu Deus! Porque isso acontece muito, em histórias que trabalham com sagas, NA. Que é uma história sair atropelando outra. Acabou, vamos pra próxima. Acabou, vamos pra próxima. Acabou, vamos pra próxima. O povo nem terminou uma e já vai pra outra. Isso é pesadíssimo. Isso é bastante denso. E pode deixar o leitor muito cansado. Tipo, me deixa respirar. Me deixa... Tipo, essa história é muito legal, mas me deixa ter um tempinho aqui pra absorver o que já... Que já recebeu. Como você me falou, absorver a informação que me deram. Pra eu partir pra próxima, entendeu? Bela, sou eu. É isso, sim. Olhem só pra nós! Mamãe! Oh, meu Deus! Meu milagre! Bom, eu acho que a gente conseguiu fazer um resumão legal sobre o que é o arco histórico, né, gente? Sim, foi bem mais rápido do que eu pensei. Que... 5 pontos rápidos, foi bem breve. Acho que deu pra gente dar... A gente espera que tenha dado pra ficar mais esclarecido na mente de vocês aí que estão ouvindo a gente, mas não é difícil, não. Nem deu tempo pra falar mais do Alchemist. Que bom, né? Bom, mas... Preciso de mais de uma hora. Pra quem acha que o BetaCast tá acabando agora, enganou-se. Não, errou! Errou! A gente vai, então, para o nosso desafio do dia, que é o nosso quadro de hoje, que é o Desafio Beta. Pra esse quadro, a gente sempre vai lançar uma espécie de desafio pra vocês, ouvintes, em forma de pergunta, lá no grupo do Spilan e no grupo do Nia. Geralmente, claro, vai ter a ver com o tema do episódio. Porque senão, como é que faz? Então vai ter a ver com o tema do episódio. E assim, a parte legal do negócio é que as melhores respostas serão sempre selecionadas pela nossa equipe aqui e terão uma menção honrosa durante a nossa gravação. Como o tema dessa semana foi justamente sobre arco histórico, a pergunta que o Maicon criou foi a seguinte, vou contar. Vamos supor, uma pequena história, um conflito que precise de solução. Então você aí de casa, imagine que o protagonista da sua história é um vampiro chamado Klaus. Aliás, por que será que todo vampiro chama Klaus? É um nome vampiresco. É um nome chique. É igual eu já falei lá no grupo, é o João dos Vampiros. Tipo, Michel Temer. José dos Vampiros. O objetivo de Klaus é erradicar o alho da culinária mundial. Uma baita tarefa. Sabendo disso, qual emprego vocês dariam para o nosso vampiro ficar mais perto do seu objetivo e por quê? E assim, a gente recebeu várias respostas magníficas. Uma melhor que a outra. Só que não dá tempo da gente colocar todas aqui. Então o Michael e o Douglas, eles vão compartilhar com vocês agora as que eles acharam mais sensacionais aí. A primeira que mandou pra gente foi a Leonora Xavier Castro. Uhul! Leonora! Uhul! E a história dela é a seguinte. Klaus seria um empresário que enriqueceu desenvolvendo aplicativos e acessórios tecnológicos. Que chique! Moderno. Adorei! Ele financiaria uma pesquisa para encontrar um veneno biológico, seja fungo, bactéria ou qualquer outra, que só afetasse o alho e depois outra que incorporaria esse veneno a tecidos. Ou seja, uma bactéria colocaria em tecidos. Que horror! Com esse tecido, ele criaria uma grife de roupas com seu nome. E, olha só! E colocaria pessoas bonitas nas propagandas, sabe? Pra vender. Olha! Pagaria uma nota em anúncio, distribuiria em vários países, colocaria em desfiles de moda, sabe? Pra vender pro mundo inteiro. Disseminar o negócio. As pessoas começariam a usar essas roupas e o alho perto delas iria estragar, causando doenças terríveis. Nossa. Boazinha ela, hein? Os países mais afetados seriam condicionalmente os mais influentes e com melhor capital, porque são roupas caras, são roupas de grife. Então, o alho afetado seria o alho europeu. O alho europeu e norte-americano. Norte-americano. Logo, eles acabariam banindo a comercialização, ou seja, nosso alho está estragando muito rápido. Nós não queremos mais o alho do terceiro mundo. Genial. Então, gente, olha só que criatividade. Como diminuiria a procura nesses lugares grandes de primeiro mundo, quem planta seria obrigado a plantar outro produto que passaria fome. Ou seja, o pessoal de terceiro mundo não ia mais poder plantar alho, Brasil. Porque ninguém compra. Porque ninguém Coitado compra. Leonora é a melhor pessoa da história. Depois disso, como Klaus é uma pessoa maravilhosa, ele ia doar milhares de uniformes feitos com o mesmo tecido para fazendeiros carentes com falso pretexto de evitar a extinção do alho. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Então ela cria um fungo que se implanta nos tecidos. Isso. Ele cria uma grife de roupa e vende esses tecidos com fungo para as pessoas. Pra gente rir. E esses fungos, eles acabam estragando os alhos do mundo. E ele começa a disseminar isso através dos países desenvolvidos, até que toda a safra de alho dos países desenvolvidos chegam em colapso e aí, eles param de comercializar. Não sei. Aí, depois que ele contaminou o alho dos ricos e ele acabou com a distribuição de massa de alho, ele começa a atacar os pequenos fazendeiros para acabar em pequena escala também. Caramba! Aí, ele contrataria especialistas, forneceria seus uniformes e mandaria viajar pelo mundo com o intuito de acharem alho e o preservar. Assim, quando os especialistas chegassem, eles iam matar os poucos focos de alho ainda existentes Santo no mundo. Santo Claus. Gente, essa Leonora é uma santa pessoa, hein? Eu achei genial quando eu li da primeira vez. Tem aqui do Lucas Freitas, mas esse eu vou deixar com o Lucas. Eu vou falar esse aqui. Não, esse é também interessante, o pessoal é muito criativo, cara. Klaus seria um cientista obcecado, tentando construir uma máquina do tempo. Olha, começar com uma máquina do tempo. Vampiro nerd, Klaus okay. Nerd. É um vampiro nerd. Os vampiros nem sempre foram obcecados e afetados pelo alho. Tudo começou quando o Dr. Julinho Fonseca, perna fina e bunda seca... descobriu uma forma de alterar os alhos geneticamente. Sua conquista fez com que todos os vampiros do mundo sofressem drasticamente e a taxa de mortalidade do mundo sobrenatural ficou elevadíssima e 65% dos vampiros foram mortos. Nossa, vida varreu! Bom, a nova safra de alho mudou o destino deles para sempre. Sua missão de vida é destruir a fórmula secreta do Dr. Julinho e desenvolver uma cura. É descobrir a fórmula secreta. É descobrir. É isso aí. É descobrir pra criar Gente, uma cura. O Lucas é muito criativo. E em último caso, matar o tal doutor. Mas há um grande problema. Klaus é descendente de Julinho. Para ser mais exato, seu tataraneto. E se ele matar aquele homem, deixará de existir. Plot twist. É um paradoxo. Ele criou um paradoxo. Observação. O avô de Klaus foi mordido por um vampiro e tornou-se um. Então deu continuidade à linhagem sobrenatural. Irônico talvez. Né? Lucas Freitas. Parabéns. Ele ia ter que tentar matar o próprio parente dele, é isso? É, ia rolar um paradoxo. Se ele matou o avô, ele nunca era seu. Então como ele matou o avô? Gente! Pensem nisso. Bugou minha cabeça, tá. Como é que chama aquela série da Netflix mesmo? É o Black Mirror? Essa história também Black Mirror aqui. Bom, tem mais uma. Tem mais uma. Quer ler da sua xará? Ah lá, minha xará. Oi, xará. Eu adorei essa. É Ellen Dilner Ferreira. É minha xará. Olha, essa aqui é sensacional. Ela escreveu: vou dar uma resposta bem sem graça pro desafio. 2 pontos. Cláudio deveria estudar culinária e se tornar um chefe, pois assim poderia entender o emprego do Alan na cozinha e arranjar um substituto para esse ingrediente. Aí botou entre parênteses e foi isso que me chamou a atenção. Ela foi a mais boazinha de todos. Não, calma só, olha só. Ou Cláudio poderia estudar robótica, construir robôs mega poderosos, dominar o mundo, implantar uma ditadura que proíba o Alan e garantir sua permanência no poder. Retiro o que eu disse. Mas eu gosto de pensar que o Klaus é do bem, então não consigo imaginá-la fazendo uma coisa dessa. Ah, eu agora só consigo imaginar o Klaus de ditador. Tarde demais. Eu retiro o que eu disse. Eu achei que ele era bonzinho. Bonzinho aonde? Bonzinho nada. Gente, bonzinho esse foi o melhor desafio. Transformaram o Klaus num viajante do tempo, num cientista. Num ditador. Não, num ditador é detalhe, ele era um chefe de cozinha. Renomado. É, mas se der errado. É, se der errado, ele ditador. É tipo Hitler, né? Hitler foi assim também. Ah, eu quero ser professor de arte. Se der errado, eu viro ditador. Bom, acho que é isso. É isso. 3 respostas sensacionais. Ai, quero mais depois, mais desafios desses. Ah, sim. Vamos bolar uns legais. Gente, muito obrigado. Bom, se a gente pudesse dividir esse betacast no arco histórico, esse é o desfecho. O clímax foi um pouco atrás. Já passou. É. O clímax foi quando a gente falou sobre o clímax. Perfeito. Pior. E agora a gente tá no, na conclusão. Se bem que a parte do Klaus ditador poderia, daria um bom peso. Daria um bom. É um plot twist. É um plot twist. Pode ser. Tá, é hora de dar tchau. Gente, foi muito legal gravar com vocês. E pra quem tá escutando a gente, eu gostaria de divulgar aqui o nosso e-mail, que é o betacast.ligadosbetas@gmail.com. Também gostaria de falar do nosso Tumblr, que é o ligabetacast.tumblr.com. E para assinarem nosso feed, no feeds.feedbanger.com/ligabetacast. E não esqueçam de nós, com X no final, porque eu sou carioca, no iTunes. Se bem que boa parte desses links vão ficar na descrição, né? Claro. Então é só baixar e dar uma olhada. Ninguém é de ferro, né? Isso aí. Lembre-se também que, assim, é importante salientar que o certo é biscoito bolacha. E não bolacha. Gente, tá? Não vamos Durma começar. Com isso no coração. Não, eu me recuso a entrar nessa discussão de novo. Comentem aí embaixo. É biscoito ou bolacha? Vamos resolver não, isso. Não, vamos deixar pra eles comentarem uns negócios mais interessantes aí, Ivan. Comentem aí o que vocês acharam do BetaCast de hoje, como que vocês desenvolvem o arco histórico de vocês, se é feito em 3 atos também, como é que é, pode contar pra nós. Digam as coisas. Se achou alguma coisa ruim, pode falar também, a gente não liga não, mas fala mal do Michael e do Douglas, tá bom? Ó, encerra logo o programa, a gente já tá tão, assim, se enrolando. Essa tá, aí, então. Daqui a pouco vai entrar, é Trump, Bolsonaro, é Dilma, é Imóvel, não foi? Que Deus abençoe essa nação. Depois dessa, ó, tô dando tchau, isso? Gente. Dá tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Deus, tchau. Até o próximo episódio. Tchau. Que Deus abençoe, BetaCast. Amém.